Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose e olha o flash. E eu tô gravando você pagando. Faz a pose e olha o flash. E eu tô gravando você pagando. Faz a pose, olha o flash. E eu tô gravando você pagando. Vem na melhor pregadeira do Brasil, vem. Turma da pregadeira, vem. Só um pouquinho, meu DJ. E ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose e olha o flash. E eu tô gravando você pagando, pagando, pagando. Faz a pose e olha o flash. E eu tô gravando você pagando, pagando, pagando. Faz a